minutos aqui pelos altos da estação Gaúchão da Fronteira. Éramos felizes e não sabíamos. Será que era mesmo? Eu acho que sim, né? Tá legal. Uma e dois, Márcio. Vambora, Márcio. Vamos embora. Pega aí. Já tá desmontando a barraca. É? O que você vai soltar? Solta. Aê, agora acertou. Uma hora e três minutos aqui na Rádio Realidade AM. Carlos Lima se despedindo. O Márcio Custódio também indo embora. Muito obrigado a vocês que comigo ficaram. Você que ouviu desde o comecinho. Para você que pegou só o finalzinho também. Meu muito obrigado. Uma boa noite para vocês. Que vocês tenham uma madrugada gostosa e excelente. Estou indo embora. Logo mais às 10 horas da manhã, Carlinhos Lima almoçando com você. Mas daqui a pouco chega por aí o Inhomércio, né? Inhomércio e Mauro Pilca. 250 anos de rádio cada um, não é isso? Juntando mais uns 300 do João do Pilca. Uma e três. Tchau, Márcio. Tchau a todos vocês. Até daqui a pouco, se Deus quiser. Vocês unidos.